Conexão conservadora apresenta o primeiro princípio conservador. Segundo Russell Kirk, os conservadores creem na existência de uma ordem moral e duradoura. A tradução do texto de Russell Kirk, feita pelo padre Paulo Ricardo, está no nosso blog. Os comentários deste princípio e a introdução aos 10 princípios conservadores foi feita pelo coronel da Polícia Militar e ex-deputado federal, Jairo Paes de Lira. Bem, amigos, nós estamos a falar sobre aquele que deve ser considerado o principal ícone do pensamento conservador ocidental, Russell Kirk. É um homem muito, muito prolífico na área de literatura. Publicou, se bem me lembro, 32 livros, sem falar em ensaios, poemas, críticas, e sem falar em debates que ele manteve por vários meios de comunicação, seja escritos ou mesmo a voz na TV, com personalidades do século XX, com gente que tinha um pensamento completamente oposto, como, por exemplo, o líder, o ativista negro Malcolm X, melhor dizendo, lá nos Estados Unidos. Kirk tem uma história inicialmente divorciada da fé, divorciada da religião, e posteriormente uma história de convertido. Kirk era um católico convertido. E ele fundou grande parte do pensamento dele, sem dúvida nenhuma, isso fica muito manifesto em várias obras publicadas por ele, mas eu diria em especial o texto A Imaginação Moral, que eu não sei se foi publicado em português, fazia parte de uma coletânea de 1981 denominada Literatura e Fé. The More Imagination e a coletânea Literature and Belief. Especialmente nesse texto, A Imaginação Moral, fica muito, muito claro que o pensamento conservador de Kirk tinha bases religiosas, como não poderia deixar de ser, na verdade. Nós falamos do pensamento conservador, sempre o entroncamos com o próprio direito natural. Mas o direito natural entronca também com princípios que foram conferidos à humanidade por inspiração superior. Esse é o meu modo de entender. Se nós analisarmos os 10 mandamentos, o que é que vamos encontrar? Uma carta de princípios morais. Nos 3 primeiros mandamentos, nós temos lá as determinações da soberania divina, as determinações da soberania de Deus. Mas os outros mandamentos podem ser considerados como pontos cruciais de conduta ética para a humanidade. Naquela época, para aquele povo, sim, mas também para todas as gerações futuras. Tanto é verdade que se firmaram e se mantiveram ao longo dos séculos, em toda a história do judaísmo, em toda a história do cristianismo. Então, o pensamento de Kirk era muito fundado, sim, em princípios religiosos, e nesse texto, A Imaginação Moral, isso fica bem claro. Agora, qual é o grande mérito de Russell Kirk? Porque ele representa, como eu disse, o principal ícone do pensamento conservador. Porque ele sistematizou esse pensamento de modo muito claro nas 32 obras publicadas e em tudo que ele fez ao longo da vida. Nós frequentemente recorremos, e esse é certamente o tema central da nossa palestra ou do nosso debate aqui, ao resumo publicado pelo próprio Kirk, denominado os 10 princípios conservadores. Na verdade, eles são uma síntese, são um sumário da obra central de Kirk, que é a obra A Mente Conservadora, The Conservative Mind, que alguns gostam de dizer, chamar como a Bíblia do conservadorismo, embora o próprio Kirk não gostasse muito da expressão Bíblia, porque ele dizia que o conservadorismo não tem Bíblias. Ele não tem a Bíblia Sagrada, algo como a Bíblia Sagrada, e ele não tem também algo como uma Bíblia profana, assim, a semelhança do marxismo que tem o Capital de Karl Marx como esse texto base, essa Bíblia profana. Os 10 princípios são uma síntese do pensamento de Kirk. E o que me foi solicitado é que falasse em especial sobre o primeiro princípio. Na verdade, eu escolhi o primeiro princípio porque no meu modo de entender, ele é a, acaba sendo a base para todo o pensamento de Kirk, e acaba sendo a base para a formulação de, se não todos, pelo menos a maioria dos 10 princípios que ele coloca para orientar o pensamento conservador. Quando eu exerci o cargo de deputado federal na Câmara dos Deputados, entre 2009 e janeiro de 2011, fui questionado muitas vezes pelos chamados progressistas, né? Aqueles que gostam de se dizer progressistas, mas que, na verdade, são pessoas que têm um pensamento do tipo revolucionário. E por ter um pensamento do tipo revolucionário, evidentemente estão em posição antípoda à de Russell Kirk, porque um dos grandes fundamentos do pensamento conservador é exatamente a prudência, a estabilidade. Então, naquela época, muitos deputados da esquerda, fosse abertamente de plenário em debates, ou em debates nas comissões, ou fosse pelos corredores, a boca pequena e até com intrigas, questionavam-me dizendo que eu era um radical conservador, era um empedernido conservador, e, portanto, seria uma pessoa desprovida de pensamento no futuro, porque eles gostam de se dizer progressistas exatamente para afirmar que detêm o domínio da utopia, detêm o domínio do futuro, detêm o domínio das aspirações da humanidade para o porvir, o que é uma falácia muito grande. Então eu fiz um discurso, um longo discurso, numa parte denominada Grande Expediente, que permitia ao parlamentar usar 25 minutos do seu tempo, apenas duas vezes por ano, um discurso para explicar a minha posição conservadora, para dizer àquelas pessoas e ao país inteiro, porque o discurso foi transmitido ao vivo, em tempo real, pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, e também constou, evidentemente, por escrito nos anais da Câmara, para dizer a todos por que eu era conservador, como eu via o conservadorismo e o que é, na verdade, o conservadorismo. Esse discurso, na parte inicial, foi baseado nos 10 princípios de Kirk. Eu tenho aqui alguns trechos escritos dele, apenas alguns trechos, em que eu disse o seguinte, para a plateia e para a Rádio Câmara e a TV Câmara: apenas a título de esboço informativo, estou aqui citando, apenas a título de esboço informativo, pois o objetivo deste discurso não é filosofar, pode-se afirmar que o princípio fundamental do conservadorismo é que existe uma ordem moral duradoura. Uma ordem moral feita para o homem e o homem feito para ela. E que contém, como atributo da natureza humana, certas verdades de caráter moral, de caráter ético, verdades permanentes. Observem o que eu disse aqui, que é o princípio fundamental. Kirk não disse que é o princípio fundamental, embora isso fique evidente na forma como ele estrutura o texto dos 10 princípios conservadores. E, aliás, ele menciona o princípio da ordem moral duradoura exatamente como o primeiro princípio. Ele é verdadeiramente o princípio axial do pensamento conservador, como eu disse lá no meu discurso. E disse também, lembrando o próprio Kirk, que os intelectuais ditos progressistas, que estão nas cátedras, estão nas universidades, estão nos meios de comunicação, estão nas assembleias legislativas, nas câmaras de representantes, muito especialmente colocados nos partidos de esquerda ou de centro-esquerda, esquerda radical ou esquerda soft, gostam de menoscabar, gostam de até, de certa forma, tentar ridicularizar os conservadores, dizendo que para esse povo, o povo conservador, tudo parece ser uma questão de moral pessoal, quando, na verdade, na ótica deles, não é nada disso. O homem debate tudo e toda a legislação e toda a atividade política, toda a atividade cultural deveria ser fundamentada em algo ou numa crença de que as questões da humanidade são questões sociais, são questões do coletivo. O coletivo é uma palavra muito, muito apreciada por esses ditos intelectuais de esquerda. Agora, se pensarmos bem, quando dizem que para os conservadores tudo é uma questão de moral pessoal do indivíduo, isso não está incorreto. Se abstrairmos a tentativa de menoscabar, nós vamos até chegar à conclusão, e Kirk já dizia isso, que essa afirmação é verdadeira, evidentemente entendida em sua essência. O fato é que o conservador acredita que, numa sociedade em que as pessoas sejam governadas pela crença em uma ordem moral duradoura, numa sociedade em que haja um forte sentido de certo e de errado, em que haja um forte sentido de justiça e de honra, as coisas correrão bem para as pessoas que compõem essa sociedade. Necessariamente ela será uma sociedade saudável, uma boa sociedade, uma sociedade que preserva a integridade das próprias pessoas que a compõem. A integridade espiritual, me permito usar essa palavra, a integridade espiritual, quer que não use essa palavra, me permito usar essa palavra, das pessoas que a compõem. E, por outro lado, uma sociedade que seja composta de ignorantes, de pessoas, homens e mulheres, submetidos à deriva moral, que não respeitem as normas de convivência, que se preocupem quase que exclusivamente, ou mesmo exclusivamente, a gratificação dos seus próprios apetites, os apetites, digamos, sexuais, os apetites do amor à droga, os apetites hedonistas, sempre será uma má sociedade, porque ela não produzirá benefício ao conjunto das pessoas e não propiciará uma caminhada prudente, uma caminhada tranquila, uma caminhada gradual para o futuro. O futuro não está fora de foco dos conservadores, muito ao contrário, o futuro é uma preocupação dos conservadores que, no entanto, entendem que ele vai ser atingido, deve ser atingido com prudência, mantendo certa estabilidade e mantendo um liame com o passado, porque o passado é o orientador do futuro. Então, uma sociedade hedonista desse tipo, apregoada pelos chamados progressistas, será sempre má, não importa da sua constituição formal ou como ela pareça ser progressista na sua constituição formal. A esse respeito, a questão moral era tão fundamental para Russell Kirk que, no texto A Imaginação Moral, ele procura nos dizer que essa imaginação moral é o poder de uma percepção ética que deveria fazer parte intrinsecamente de toda a obra de arte, especialmente a obra literária. Não vamos nos esquecer de que Kirk foi um prolífico escritor. Ele escreveu muitos textos, ele atuou primordialmente na literatura, escreveu sobre a filosofia dele, escreveu sobre temas extremamente importantes. E teve uma parceria muito forte com T.S. Eliot, que era um poeta americano, naturalizado britânico e também convertido. Não era católico, mas era convertido à religião anglicana. Ele, portanto, se preocupava muito com a arte, se preocupava muito com a questão da produção literária. Nesse texto, alguns trechos que eu escolhi para mencionar podem dar uma ideia de como ele entendia essa questão da permanência moral, essa questão da ordem moral duradoura. Ele dizia, por exemplo, que, de fato, e nisso ele se baseava, é bom lembrar também, em alguém que foi, pode-se dizer, o seu mentor, embora não fosse do seu tempo. Eu me refiro a Burke, que é um homem do século XVIII. Ele escreveu, baseado em Burke, e aliás o conceito de imaginação moral vem de Burke também, que o espírito da religião, por longas eras, sustentou a imaginação moral junto com todo um sistema de maneiras civilizadas. Maneiras civilizadas, o que nos dá novamente a ideia de uma certa estabilidade e a ideia de que o passado não deve ser atirado à lata de lixo, mas deve ser, na verdade, utilizado pelos seus ensinamentos para o atingimento do futuro que interessa à humanidade, que não é o futuro da destruição, evidentemente. Ele dizia também que a poesia pura e outras formas de grande literatura buscam o coração humano, buscam fazer com que o coração humano se encontre numa essência de lei de existência moral, o que, no entender de Kierkegaard, é o ponto crucial que distingue o homem da fera, o homem dos animais, da besta. Dizia também, observando o panorama do século XX em que ele viveu, e muito especialmente o panorama das décadas daquele século de 1960, depois da contracultura, 1968 para frente, até a morte dele, que se bem me lembro aconteceu lá por 1994, que no mesmo compasso em que a literatura afundava na perversão, a civilização moderna também buscava e caía e atingia a sua própria ruína. Ele tentava dizer às pessoas que a finalidade das grandes obras literárias deveria ser necessariamente uma finalidade ética, para ensinar as pessoas o que é ser genuinamente um ser humano. E ele também entendia que, por essa razão, o literato, o escritor, o poeta, deveria sempre produzir suas obras, escrever suas obras, com uma obrigação moral de normalidade. Ou seja, rejeitar as aberrações, que são tão comuns na literatura mais contemporânea. Todas as perversões, todo o culto à bandalheira, para usar uma expressão popular, toda a banalização do sexo que consta aí das letras da literatura moderna e da literatura contemporânea. Ele dizia também que, para assegurar isso, o poeta, o escritor, deveria ele mesmo praticar e exibir socialmente modos de conduta privada e pública que dessem sustentação às suas ideias, às ideias colocadas no papel. Ou seja, não poderia proceder publicamente, não poderia proceder perante a sociedade, não poderia proceder no seio da família, de modo indecente, de modo destruidor de fundamentos. Não poderia praticar aberrações ao mesmo tempo, enquanto falasse e escrevesse contra elas. É muito interessante estudar o texto da Imaginação Moral para permitir uma melhor compreensão de como Kierkegaard estabelece esse primeiro princípio, que é o princípio da ordem moral duradoura. Quando ele falava, quando ele pronunciava a palavra ordem, quando escrevia ordem, ele não utilizava muito especialmente, e nesse momento não utilizava, argumentos de caráter religioso, mas filosófico. Ele lembrava que a expressão ordem, que ele utilizava frequentemente nos seus textos, era a expressão aristotélica, era a expressão platônica, era o sentido platônico da ordem, que envolve dois aspectos, a ordem interior e uma ordem exterior, que é o da vida em sociedade e até mesmo da atuação e da existência do Estado. E lembrava que a derrocada das sociedades contemporâneas ocorria exatamente quando a ordem moral duradoura era rompida. Nesse sentido, ele não fugia a colocar as questões voltadas para a ascensão do nazismo e a curta duração do nazismo e a ascensão do comunismo soviético, também de relativamente curta duração. Acontece que o que deu sustentação a essas tragédias, a esses experimentos que eu chamo de experimentos sociais revolucionários, foi exatamente o suposto pensamento progressista dos intelectuais que, a partir de Marx, e frequentemente até distorcendo Marx, produziram toda a ideologia comunista. Produziram toda a tragédia do leninismo e do stalinismo na União Soviética e do nazismo debaixo do tacão de Hitler na Alemanha, que produziu a Segunda Guerra Mundial. E, no caso do comunismo, a chacina, a matança de 100 milhões de seres humanos enquanto durou. A ordem moral duradoura é, portanto, no pensamento de Kirk, o grande fundamento de toda a humanidade ao longo da sua passagem pelos séculos da história do mundo. Desde as raízes, quando o homem talvez nem tivesse condições de articular esse pensamento de forma a escrever, e evidentemente não tinha, passando por todos os períodos da história da humanidade e chegando aos tempos contemporâneos. Dizer que adotar o princípio de que uma ordem moral duradoura deve guiar a evolução da sociedade seja a cristalização da própria sociedade, não passa de uma grande falácia. A verdade é que os intelectuais progressistas e as experiências do nazismo, que era no fundo um socialismo local, e do comunismo, produziram, estiveram relacionados exatamente com a tentativa de pessoas que entendiam que podiam subverter essa mesma ordem moral para produzir experimentos sociais imediatos, instantâneos, a curto prazo, que muitas delas até acreditavam, é bom que se diga isso, que muitas delas até acreditavam que reverteriam em benefício da humanidade. Não reverteram em benefício algum, só produziram a tragédia das matanças e das guerras, a tragédia das chacinas, a tragédia da violação da liberdade individual, a tragédia das masmorras, das torturas que foram patrocinadas pelos regimes a que me referi. Essas tentativas revolucionárias fracassaram e fracassariam sempre. E é nesse ponto que fica claro o princípio da ordem moral duradoura. Fracassaram porque tentaram romper uma ordem moral duradoura. Tentaram romper, de repente, como fizeram os revolucionários da Revolução Francesa, que produziram o grande terror, Marat, Robespierre, Danton, na tentativa de reformar completamente um modo de ser da humanidade que eles entendiam inadequado, mas que, na verdade, era bastante orgânico e tinha de fato, os seus princípios evolutivos. Todos os experimentos revolucionários produziram o terror, o sangue, a morte e a chacina. E não produziram a necessária e tão buscada evolução da sociedade. É muito importante utilizar a palavra evolução em contraposição à palavra revolução. A revolução é a tentativa imediata, a curto prazo, explosiva, de transformar alguma coisa, especialmente quando se aplica o conceito à sociedade. E a evolução, por outro lado, corresponde aos princípios do conservadorismo, exatamente porque ela é um caminho metódico, um caminho percorrido com a necessária prudência, percorrido com a necessária compreensão da natureza humana, com passos firmes para um futuro desejável, saudável, adequado, bom para a humanidade, que não rompa com o passado, mas que tome o passado como ponto de referência e que tome os grandes pontos do pensamento formulado no passado para a humanidade como fundamentos para o futuro também. É assim que se deve compreender o princípio básico, o princípio fundamental do pensamento de Kirk, que é exatamente o de que existe e sempre existirá uma ordem moral duradoura. Há uma recente entrevista da viúva de Kirk, que diz que ele acreditava firmemente que toda crise cultural começa com a decadência da fé religiosa. E aí nós voltamos a entroncar o pensamento conservador de Kirk com o pensamento religioso, de que ele era adotado também como um católico convertido, como um cristão convertido. A Annette Kirk diz com todas as letras que a aproximação, por exemplo, que houve entre Kirk e T.S. Eliot se deu exatamente porque ambos acreditavam em uma ordem transcendental. Ambos acreditavam em uma ordem transcendental para a sociedade, evidentemente, mas que é, ao mesmo tempo, uma projeção da esperança da humanidade em uma existência também transcendental, uma existência que ocorre após a existência material. A Annette Kirk lembra também do estudo que o falecido marido Kirk fazia e fez e levou à produção da obra Conservative Mind. Ela mesmo cita que Kirk estudava profundamente os escritos de Burke. E ele se baseou muito particularmente numa famosa obra de Burke que analisou exatamente a tragédia do experimento social revolucionário da Revolução Francesa de 1789. Essa evolução, esse desenvolvimento que levou a 32 obras, grandes obras literárias, e a ensaios, e a debates, e a atuação no meio universitário de Kirk, evidentemente não foi uma coisa da noite para o dia. Durou praticamente 30 anos, o levou a se aproximar com pessoas de pensamento similar que foram muito, muito importantes na história da humanidade, é por isso que eu me refiro especialmente a T.S. Eliot, e também lembra esses aspectos do pensamento comum dos dois a respeito da crença na transcendência e a fé na humanidade. Porque com uma ordem moral duradoura, é possível ter fé na humanidade. Com uma ordem moral duradoura, é possível acreditar que a essência positiva, a essência boa da humanidade, seja também duradoura ao longo dos séculos, ao mesmo tempo em que ela é dominante, em que ela é predominante em cada um dos tempos analisados, em cada um dos momentos históricos analisados. Hoje em dia, a bem da verdade, nós temos dificuldade de enxergar isso na sociedade humana. Nós temos dificuldade de enxergar uma bondade essencial na sociedade humana. Mas o que produz esse fato, o que produz a frieza das relações sociais, a frieza das relações humanas, o que produz a falta de solidariedade, não é de jeito nenhum a falta do estudo dos manuais do marxismo, do capital, ou da teoria intoxicada ideologicamente dos intelectuais ditos progressistas. Ao contrário, é a falta de ligação moral com os grandes fundamentos do direito natural, com os fundamentos religiosos e com tudo que a humanidade foi abandonando num processo de corrosão ética causado exatamente pelas experiências sociais revolucionárias que produziram todas essas tragédias mencionadas na minha fala até agora. Ordem moral duradoura é a ordem da estabilidade que assegura a dignidade humana para todas as pessoas, a qualquer momento, em qualquer época, e projeta de modo salutar a humanidade no seu inevitável futuro. No seu inevitável futuro, que deve ser um futuro para o bem. Esse é o fecho que eu faço utilizando as minhas próprias palavras, meus amigos. E fico à sua disposição, se quiserem comentar. Coronel, corroborando o que o senhor falou agora, nós publicamos, semana passada, um bate-papo entre dois de nós, né, que fazemos aqui esse trabalho com Conexão Conservadora, a fala de uma filósofa, né, entre aspas, que sempre é chamada para defender o PT nos programas mais, entre aspas, também, intelectualizados, né? É uma professora da USP, o nome dela é Marilena Chaui, o vídeo é público. Chaui, E nesse vídeo, pois não, nesse vídeo que ela fez, é uma entrevista no Roda Viva, ela diz o seguinte, não exatamente com essas palavras, mas alguma coisa mais ou menos assim. Ninguém duvidou até hoje, né, à direita ou à esquerda ou ao centro, da honestidade de um governante petista e de como ele trata a coisa pública efetivamente como coisa pública. Então aí eu vejo, de tudo que o senhor falou, né, lembrei da declaração dessa filósofa, porque quão frágil é a regra moral desse grupo que hoje chegou ao poder através do voto, né? Quão frágil. Eu não sei se o senhor conhecia essa declaração dela, o senhor já tinha ouvido isso? Não tinha ouvido, mas é o que nós podemos... O pensamento da Mariana Chauê é um pensamento de esquerda muito bem conhecido, ela tem sido uma das principais ideólogas de toda a esquerda brasileira, incluída a esquerda soft, a social-democracia do PSDB, e também apropriada pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, o que acontece com esses líderes políticos desses partidos é que eles usam técnicas de apropriação. Então, eles se apropriam de termos, eles se apropriam de expressões e de conceitos e tentam se mostrar até frequentemente como criadores, idealizadores desses termos e desses conceitos. Quando eles se dizem o bem, não há dúvida nenhuma de que isso aí é um fenômeno do chamado duplipensar. Lembrando um pouco agora a obra de George Orwell, 1984. O duplipensar, a situação em que um indivíduo é capaz de pronunciar uma coisa quando ele está pensando exatamente o oposto daquela coisa por um método de treinamento ao longo do tempo, sem que ele, às vezes, nem se aperceba daquilo que está fazendo. É claro que o bem não é propriedade de ninguém. O conceito do bem está relacionado, está entroncado com a origem da humanidade, com a história da humanidade, com os atributos da própria humanidade. Mas ele pode ser corroído, e vem sendo corroído, exatamente por esses experimentos sociais revolucionários que vão, ao longo de suas tentativas e vão ao longo dos tempos, produzindo uma sociedade irresponsável, produzindo uma sociedade hedonista, produzindo uma sociedade carente de solidariedade, uma sociedade materialista que vai se enxergando as pessoas e o conjunto delas exatamente como um conjunto de organismos ambulantes, seres meramente sociais, e essas relações como relações estrita e meramente sociais, no sentido de que não existe nada transcendental, não existe espiritualidade, existe apenas a consciência que é dada pelo sistema nervoso das pessoas. Existem algumas obrigações que se traduzem sempre como obrigações sociais. Isso é um erro fundamental para a humanidade. Isso é exatamente o caminho da negação da própria humanidade, o caminho da desumanização. E isso explica o que nós vemos, as cenas de violência gratuita que vemos em todas as partes. Isso explica as cenas revoltantes de tratamento de pessoas indefesas, de crianças, de incapazes, praticados às vezes por profissionais de saúde, explica cenas de selvageria e de maus tratos que nós vemos contra os animais que deveriam ser os nossos parceiros na existência sobre a face da Terra, explica o fato de que as pessoas estão anestesiadas em relação ao fato de que os seus direitos individuais, de que a sua individualidade, de que o seu próprio pensamento como ser humano individual está sendo retirado delas, e elas estão se transformando no tal de coletivo de seres meramente respirantes, de seres meramente processadores de alimentos e eliminadores de alimentos, que logo mais poderão povoar a face da Terra. Tudo isso é muito perigoso. E é por isso que o pensamento de grandes pensadores como Russell Kirk é extremamente importante, mesmo para aquelas pessoas que, embora compartilhem do pensamento conservador, preferem elaborá-lo, estudá-lo, analisá-lo, não à luz de fundamentos religiosos, mas sim de fundamentos filosóficos.